Olá, essa é a Rádio Terrana, um podcast do Pimenta Lab da Unifesp e do coletivo Tramadora. A Rádio Terrana é um programa sobre ciências terranas, tecnopolíticas e experimentações em tempos de catástrofes. Encruzilhadas sonoras entre práticas científicas, ações de retomada e lutas pelo comum. Em tempos de asfixias, colapsos e obstruções da imaginação, propomos um espaço poroso de circulação, encontros improváveis de presença e respiro. Conspirar, afinal, é respirar junto. Estou aqui com Camila Mota e com Cafira Zoé, do Teatro Oficina. Camila é diretora de mutação de apoteose, Cafira é dramaturgo. E nós estamos aqui para falar sobre teatro e tecnologia e pensamento de futuro. Então, eu gostaria de começar pedindo para Camila e Cafira falarem de suas trajetórias profissionais, seus processos de formação profissional, como chegaram no teatro, e gostaria que falassem sobre o teatro como tecnologia, né, que é uma coisa de que vocês têm falado bastante. Eu gostaria de saber mais sobre isso. E, inclusive, assim, na maneira de funcionamento do teatro, na administração, né, naquilo que está ainda por trás, bom, não por trás dos bastidores, porque não é bem essa a orientação, né, dos elementos, né, mas junto ali, né, e que às vezes não aparece, não está tão visível, né, não é tão fácil de ver na cena, mas que também faz parte da cena e do que a cena é capaz de fazer, né? Então, assim, muito obrigado por aceitarem o convite e passo a palavra para vocês. Graças pelo convite. Eu sou Camila Mota, eu sou uma mulher cis, 50 anos de idade, branca, de cabelos cacheados, para atiçar as imaginações de quem ouve, eu estou com uma blusa branca. Esse dia de muito calor em São Paulo, em que o tempo tá muito virado, né? Ontem foi o dia mais quente do ano aqui em São Paulo. E eu tenho eu sou uma pessoa de teatro, sou artista visual também, mas eu acho que o teatro é, assim, a grande cápsula de navegação da minha vida de criação, assim. Eu sou uma pessoa que fui criada no Rio de Janeiro, nasci em Minas, fui criada no Rio de Janeiro. Desde cedo fui bastante ao teatro. Eu acho que desde cedo eu percebi, desde criança, engraçado, eu tinha já a noção e o desejo e a vocação de compreender que o teatro tem o que está em cena e o que está fora de cena. E eu, às vezes eu ia para as coxias de alguma peça, que eu assistia muitas vezes, eu gostava de repetir de ir na mesma peça 10 vezes, 15 vezes, assim, que eu acho que também diz muito sobre uma vocação, assim, teatral, que é uma tecnologia em que você faz as coisas muitas vezes para que você possa ter sempre novas interpretações dela. Então, acho que isso... Eu tinha essa vocação, vou chamar de vocação, não de talento. E, ao mesmo tempo, me instigava muito o teatro como um lugar em que as coisas aconteciam ao vivo, assim. Então, um exemplo é, eu tinha visto uma peça que era protagonizada pela Yara Amaral, e eu me lembro que ela morreu naquele acidente do Batomushi, que teve aquele naufrágio ali no Ano Novo, no Rio de Janeiro. Muitas pessoas pegaram esse barco para ver os fogos de Copacabana. E na saída da Baía de Guanabara, um dia que o mar estava muito virado, um lugar perigoso de virar, o barco estava cheio, o barco estava lotado, não tinha colete para todo mundo, teve um naufrágio e ela morreu ali. E eu me lembro que anunciaram que teria peça no dia 3 de janeiro. E ela seria substituída pela Natália Timberg. E aí eu pedi muito para que a minha mãe me levasse. Eu tinha uns 12 anos. Porque eu tinha certeza que aquele dia ia ser muito emocionante. Porque tinha acontecido uma tragédia, afinal de contas. Então, de certa forma, é isso que tem do teatro, assim, né? Então eu fui lá e foi realmente muito emocionante. Eu tenho muito viva essa memória, assim. O teatro como um lugar vivo. E eu comecei falando dessa coisa tão antiga, assim, porque o fato de ser criada no Rio de Janeiro, eu nasci em 74, né, fui para o Rio em 76, e quando eu tinha 14, 15, 16, 17, até quase 20 anos de idade, o Rio de Janeiro vivia uma situação, por ser a sede da Rede Globo, era essa coisa de teatro, era muito difícil, né? Era muito difícil você pensar em trabalhar num teatro, e aí eu digo atrizes, atores, diretores, assim, sem que fosse uma subclasse da arte, no sentido que a televisão era o grande lance. E o Rio tinha coisas muito, muito estranhas, que eu só fui entender anos depois, décadas depois, como, por exemplo, tinha a campanha da Kombi, né? A campanha da Kombi, Vá ao Teatro, que você comprava ingressos baratos. Então, tinha dois grupos de humor, que eram duas publicações de humor, que era o Planeta Diário e o Caceta Popular, que depois na televisão viraram Caceta e Planeta, juntaram os humoristas, e eles vendiam umas camisetas engraçadinhas, assim, de humor. Uma delas era, vá ao teatro, mas não me chame. Então, isso, de certa forma, essa camiseta estampada no peito de muita gente, como uma piada, uma coisa assim, descolada, isso tinha muito essa cultura no Rio antes. Ah, teatro é uma coisa muito chata, teatro é chato. Ah, eu tenho vergonha alheia de teatro, tenho não sei o quê. E isso, assim, eu não compreendia muito bem. Mas eu acho que isso é um reflexo de um processo de aniquilação que o teatro sofreu. Não é à toa que foi a arte mais massacrada, mesmo na ditadura, assim, né? Foi a arte que demorou mais a reerguer, inclusive no sentido de público. As peças não existem mais hoje em dia, assim, só de bilheteria, porque tem hoje em dia, então entra muita coisa dessa nossa conversa que entra nesse assunto também, sobre streaming, sobre celular, sobre atenção, sobre você conseguir estar no lugar, mas o fato de você, era quase criminalizado o fato de você adorar estar no mesmo lugar com pessoas, se deparando com essa tecnologia, que é você estar ao vivo, presente, e qualquer coisa pode acontecer. Tem um lado de incerteza no teatro que ele é muito importante. Então, trabalhei no Rio de Janeiro, continuei, fiz uma trajetória até bastante carioca, fiz tempo de tablado e tal, fiz várias oficinas, que é o que a gente tinha, oficinas com diretores, teve um momento no teatro experimental carioca ali, 92, 93, os diretores, o Moacir Góes, o Márcio Viana. Então começaram a aparecer diretores assim, contemporâneos, assim, com uma linguagem até bastante plástica. E fiz várias dessas oficinas até que assisti o Teatro Oficina, no Hamlet. E fiquei muito fissurada, porque estava trabalhando uma coisa muito interessante, que foi muito importante na minha formação, com uma companhia chamada Estúdio Stanislavski, que o trabalho era muito minucioso, era um trabalho assim, de alta tecnologia, era uma nanotecnologia, inclusive, porque o meu trabalho como assistente de direção, primeiro antes de ser atriz ali nessa companhia, era justamente, os atores ensaiavam separados, a diretora montava um pouco na cabeça dela qual era a sincronicidade, a sincronia também daquelas movimentações daqueles atores e atrizes, e meu trabalho era contar o tempo, então eu tinha que ficava 12 horas, 4 horas com um, 4 com outro, 4 com outro, observando os ensaios e anotando as partituras, assim, então, com diferenças de segundos, assim, eu tinha que contar. Então, na partitura, no movimento A, que é, por exemplo, pegar a mão e bater na cabeça 3 vezes, esse ator aqui, ele atrasou 3 segundos, no movimento B, que é bater as asas como uma galinha, ele adiantou 5 segundos, ia contando, aí no final o tempo que deu foi 3 minutos e tanto, e não sei o quê. Era uma coisa muito doida, mas que foi muito importante, assim, porque me preparou, assim, não sei, eu imagino que não... Talvez seja como o tempo do cálculo, antes de você, numa faculdade de engenharia dessa, você ficou muito tempo praticando cálculo, cálculo, cálculo. Mas isso foi um treino, quase de um cálculo, cálculo, para poder também ficar muito tempo ali presente. Ele não era um trabalho, assim, hermético, no sentido, porque eu entendi isso depois, quando eu assisti a Oficina e fiquei fissurada, porque falava muito diretamente, porque tinha um pouco isso ainda, né? O teatro ainda estava renascendo de alguma maneira, então era uma coisa muito cult, né? Fazia uma questão de ser cult, poucas pessoas entendem, então algumas pessoas no mundo, tem um círculo no mundo de poucas pessoas que são capazes de entender. Isso era uma coisa estranha. De repente, eu assisti o Teatro Oficina e não tinha esse papo. Não tinha esse negócio que é para só quem que primeiro a questão que eu devolvo aqui para nós, para quem está escutando, o que é entender uma obra, né? O que é você entender uma obra? Começa por aí, né? Você vai, claro, se você é uma pessoa que vai assistir, por exemplo, a montagem que o Teatro Oficina fez do Sertões, se você leu o livro, se você leu o livro 5 vezes, você vai identificar uma série de coisas que talvez muita gente não identifique. Você vai entender coisas que algumas pessoas não entendem. Mas isso não significa que exista um entendimento hegemônico em que alguém entende, alguém não entende. São experiências, assim. E aí, quando eu assisti o Hamlet e fiquei fissurada naquilo, assim, né? E 2 anos depois eu assisti Bacantes, assim, que era uma coisa que o corpo estava muito despoldurado, assim, muito em cena. E ali já refletia que era um trabalho de companhia. Eu nem me liguei tanto no Zé Celso no início, assim. Quer dizer, primeira vez que eu vi o Zé, alguns anos antes, 6 anos antes, numa entrega do prêmio Mambembe, ele foi muito impressionante. O Luiz Antônio tinha acabado de morrer, eu vi uma força muito grande, mas eu não tinha assim aquela adoração. O Zé Celso é o diretor que fez o Rei da Vela, então você já vai assim, porque era tudo tão impressionante que, da mesma maneira que eu me liguei ali naquela peça, que era, afinal de contas, dirigida por ele, obviamente, eu me liguei nele, mas eu fiquei muito ligada em quem eu tinha visto. Eu fiquei assim, não entendi a Denise Assunção, o Héctor, o cubano, o Marcelo Drummond fazendo aquele Hamlet, a Leona Cavalli fazendo, o que era a Leona Cavalli fazendo aquela Ofélia. E outros, assim, o ator que fazia o Laertes, assim, tinha, sei lá, até o produtor, eu via que tinha uma máquina, justamente, essa era um pouco a diferença, porque talvez tinha juntado duas coisas que me fascinavam desde que eu era pequena, quando eu corria para ver um bastidor e quando eu via a cena na frente. Então, ali era tudo ligado. Eu lembro da cara do produtor tirando, porque eu vi algumas vezes também, tirando as cadeiras do primeiro para o segundo ato, então você tinha uma... Eu falei, nossa, eu quero ir para esse lugar, eu quero trabalhar nesse lugar, e fiquei com isso, pensando nisso, e fui. 3 anos depois de ter visto o Hamlet, eu vim para a Oficina e eu acho que eu entrei muito bem na Oficina, porque eu tinha sacado, tinha essa percepção total das coisas, né? E aí comecei a ter uma ligação muito forte com o Zé, com a Caterine Hirsch e com esse trabalho, que saquei essa direção. Porque o Teatro Oficina é um teatro, atualmente, que tem uma arquitetura em que nada, não existe off-cena, não existe fora de cena, né? Então, isso é uma direção daquela linguagem, está tudo em cena. Nem sempre a gente consegue fazer dessa forma, em que uma pessoa que esteja assistindo uma peça, ela vai olhar para qualquer lugar e você vai ver todas as pessoas ligadas naquele roteiro, cada uma da sua perspectiva, da sua posição. Nem sempre vai conseguir, mas esse é o grande lance dessa feitiçaria, assim, né? Então, ele é um teatro que primeiro escancara as coisas e depois a gente entende, assim, que o teatro é uma tecnologia, de fato, disso que se chama teatro ocidental. Porque existem muitos teatros, assim, que eu não vou nem entrar aqui, porque eu não tenho nem propriedade. Propriedade é uma palavra engraçada. Não tenho nem, assim, assim, não sinto que eu seja capaz de falar sobre muitas teatralidades. Sobre muitas teatralidades que existem, que não é essa que a gente conhece como o teatro, que vem da Grécia, não sei o quê. Mas se você for pensar em Grécia, assim, a tragédia, né? A concepção trágica das coisas, a tragédia, e aqueles teatros para, sei lá, 2.000 pessoas, 4.000 pessoas, em cidades que não eram como, não tinham 20 milhões de pessoas, eu imagino. Entendeu? Que ali, perto de Atenas, eu não acho que moravam 20 milhões de pessoas. Então, a escala de 2 mil pessoas, de 4 mil pessoas, era assim, é uma boa parte da cidade que ia para assistir, para se ver, que é preciso, às vezes, a gente tomar uma distância das coisas. Então, acho que isso faz parte dessa tecnologia do teatro. Você tomar uma certa distância para você poder ver. Não é à toa que assim, é uma direção, você saber rir de si mesmo, você se transmutar, você não ter uma rigidez muito grande. Então, o teatro, ele é uma tecnologia de vários pontos de vista. Ele, para começar, ele é uma tecnologia para quem faz. Você praticar, você está sempre tendo que exercitar o seu ponto de vista, porque você faz todo dia a mesma coisa. Eu não sou um robô programado para chegar e falar da mesma maneira, achar que isso que significa isso, ter o meu roteiro, a minha interpretação, está aí para ser repetido. Existe, é uma relação, quase que um corpo, assim, né? É um esqueleto, de certa forma, que a gente monta, que tem a ver com tudo, com a trilha sonora, com a luz. É um esqueleto para que a gente, dia a dia, através desse roteiro, através dessa situação, desse enigma que é colocado, pode chamar uma dramaturgia de um enigma. E ele vai ser desvendado dia a dia a partir da relação de quem faz com quem assiste. E aí vai revelar as possibilidades desse enigma. Então ele começa sendo uma tecnologia, primeiro para quem faz, porque realmente se exercita. Eu ganhei isso do teatro. Eu vejo pessoas muito próximas, pessoas da minha família, assim, que estão numa situação hoje em dia de muito mais rigidez, estão tomando antidepressivo, estão assim, porque não estão com essa elasticidade de você poder desassombradamente contracenar com outros pontos de vista sobre a mesma questão, né? Você tem o lugar de cada coisa, né? O lugar da família, o lugar do pai, o lugar da mãe, o lugar do filho, o lugar da avó, o lugar do sobrinho, o lugar do filho bastardo, o lugar do enteado, do cunhado, não sei o quê. Então, não, é assim, sogra é desse jeito, pá, tá. Então, as coisas são muito rígidas, você tem que seguir aquela programação que não deixa de ser, né? Um núcleo familiar, um núcleo religioso, um núcleo principalmente judaico-cristã, nesse sentido monoteísta, você tem uma programação, ou uma programação do que se compreende como produtividade, como o que é se dar bem na vida. Então você tem uma programação que você segue, e o teatro ele hackeia, porque ele te dá a possibilidade de você sair da programação. Porque afinal de contas você tem uma programação para seguir todo dia, porque é importante que você comece a peça daquele momento, quando dá o terceiro sinal, e você termine naquele momento. E claro que você tem uma imprevisibilidade gigantesca, pode morrer pessoas, pode cair uma coisa, pode apagar a luz de uma pessoa do público, pode ter um ataque epilético, como eu já tive em sessão com uma pessoa do público tendo um ataque epilético, pode acontecer uma série de coisas naquilo. Um helicóptero pode pousar do lado do teatro, tudo pode acontecer. Eu sou Cafira Zoé. Tenho 36 anos, eu sou uma pessoa não binária, branca, eu venho de Minas Gerais, a minha origem geológica é das terras e montanhas de Minas. Eu costumo dizer que eu não gosto de ser chamada pela profissão, pelo ofício que minerou o seu próprio território, né? Eu acho esquisito ser chamado de mineiro, de mineira, de mineire. E eu acho muito melhor ser parente dos minérios, de toda maneira. Então, sou um minério de Minas Gerais, uma pessoa não binária. Eu entrei no Teatro Oficina através de um processo de formação da Universidade Antropófaga. O ano foi 2015 e acho que foi a segunda edição dessa coisa que é uma espécie de universidade hackeada mesmo, para troca e transmissão de conhecimentos que o Teatro Oficina tem, né? Uma maneira do Teatro Oficina atravessar os tempos, ser um teatro de continuidade, podendo se abrir e receber, trocar, se fechar, se resguardar de novo, se abrir, receber, fechar, guardar, trocar, se abrir de novo. Tem esse movimento de guelras, assim, né? De respiração, que é realmente um movimento que oxigena um trabalho, um pensamento, uma criação. Eu acho que talvez sem ele, sem essa possibilidade que se dá também, inclusive, a cada vez que um espetáculo nasce para o mundo, é uma abertura, né? Que recebe público todo dia, toda noite, oxigena, troca, recebe, sem isso não se continua, né? Não se faz teatro sem se oxigenar, sem estar no seu tempo. Então eu entrei na quinta dentição, em 2015, na segunda dentição. Eu não conheci o Teatro Oficina, eu nunca assisti o Teatro Oficina, eu nunca vi o espetáculo, eu nunca vivi o Teatro Oficina, porque São Paulo não era uma geografia muito próxima. Apesar de ser uma pessoa da Serra da Mantiqueira, que geograficamente estava perto, São Paulo era muito distante no modo de vida, eu acho. Então eu tinha uma ligação maior com outros territórios e fui estudar em Ouro Preto, fiz jornalismo em Ouro Preto e tinha mais vínculos mais longe, com a maior distância, assim, em Minas Gerais ainda, muito mais distante do que São Paulo. Então, conheci o Teatro Oficina de livros de história do ensino médio, conheci o Teatro Oficina de ver entrevistas no Roda Viva, conheci o Teatro Oficina historicamente, talvez, né? E de alguma maneira era distante, era não parecia real, assim, nunca tinha vindo. E conhecia muitas pessoas que viviam, que assistiram, que falavam muito dos espetáculos, das enormes filas, da espera para entrar no teatro. E aí eu entrei na engrenagem por dentro, eu entrei na máquina do desejo já por dentro, que eu acho que é o que é. Eu não lamento, mas também não sei o que é. Nunca vivi o Teatro Oficina, não tive uma catarse absolutamente, sem a palavra, absolutamente assim, totalmente na inocência, sabe, das descobertas, assim. Eu conheci vivendo por dentro. Então, quando eu vivi um espetáculo, eu estava também fazendo ele. Essa é uma experiência que eu nunca vou ter. É interessante, eu acho até bonito. Acho trágico, quase. Porque deve ser muito diferente ter podido assistir Bacante, ter recebido o Teatro Oficina como um acontecimento. É diferente reconhecer ele por dentro, assim. Então, eu chego pela Universidade Antropófaga em 2015 para a turma de comunicação, que foi uma chamada para diversas áreas, porque a oficina é essa espécie de território do teatro total, né? É um terreiro eletrônico, então ele propicia, ele é realmente uma terra muito fértil para poder ser multiartista ou experimentar funções, transitar, tem uma circularidade muito, muito propícia, muito fértil ali na maneira como se trabalha. Então, as áreas de trabalho, elas não são engessadas, elas não são compartimentadas, né? Não é uma empresa de teatro nesse sentido. Então, entrar pela comunicação foi importante porque, de toda maneira, em um teatro onde se cultua Exu, que é a comunicação, né, por princípio, e o teatro é a comunicação também, por semente, por seiva, eros, né, é a ligação, a comunicação, nada mais é do que a ligação, conseguir plugar alguma eletricidade, que plugue, que chegue, que conecte, é a comunicação. E a oficina, então, tendo essa grande força de cultuar Exu, acaba que está o tempo inteiro comunicando, né? Eu acho que todas as peças são uma grande comunicação. As peças, elas começam na comunicação. Então, foi muito emocionante viver os espetáculos desde o seu início, no seu embrião, de entender qual era a frequência que uma dramaturgia trazia e como é que a gente operava essa frequência para o mundo, com o público, com o povo, com o fora, né? Como é que fazia isso chegar, quais eram os códigos morses, assim, de uma peça que fazia com que as pessoas se plugassem nela. Então a peça, ela já começava na comunicação dela. E nesse sentido, eu estou há 9 anos no Teatro Oficina, já tendo vivido algumas metamorfoses, assim, algumas pequenas mortes, algumas mortes iniciáticas e renascimentos, assim, muito preciosos nessa máquina do desejo. E Camila estava falando uma coisa interessante, que era o que é entender, né? Porque como eu tenho essa coisa da comunicação como uma espécie de fio condutor mesmo, fazendo dramaturgia, fazendo uma obra plástica, fazendo teatro, isso é um tabu, parece, do tempo, né? Essa coisa de entender, não entender. Eu fiquei pensando o que é entender, né? A gente às vezes está fazendo uma dramaturgia e naturalmente começa a criar um estado assim, às vezes, de pânico, de entender do que é que uma peça está falando. Será que ela está entendível? Será que o público vai entender? Não só isso, né? O jornalismo, a comunicação, tudo é muito nesse tom, nesse tônus do entendimento, que é uma programação. Qual é a programação que você vai botar aqui para que isso seja codificado, né? E como essa programação, esse algoritmo do entendimento, essa palavra, ela já vem muito castrada. Entender é muito limitado, porque já é uma palavra que de alguma maneira conduz o caminho para que você compreenda, não da maneira como você vai receber, mas de uma maneira já codificada. Eu fiquei muito pensando sobre isso. Entender é identificar, entender é catalogar, entender é sentir, entender é perceber, entender é decifrar, entender é descobrir, entender é revelar, entender é acontecer, entender é mistério. E eu acho que isso importa, porque não entender talvez seja fundamento de teatro. Porque realmente não é um telejornal, né, uma peça. Talvez até o telejornal, talvez até as notícias, não entender talvez seja um fundamento primeiro para conseguir começar a sacar o que está por trás dos algoritmos da compreensão do mundo, né? Do entendimento do que é o mundo. Então fiquei muito, muito pegada nisso de entender. Apesar de que o entendimento coral de quem trabalha... Sim. Ele é muito importante. É uma afinação. É preciso saber de onde vai. Entender talvez, né? Não interesse a palavra em si, mas o importante seja afinar, equalizar. É muito importante no teatro. Mais do que entender... Descobrir o que é um superobjetivo, né? De onde vem, para onde vai. Exatamente. Assim. E aí o que cada um vai sacar desse superobjetivo que assiste... Tem muitas camadas. Tem muitas camadas. Exatamente, sim. Exatamente. Muito legal. Acho que vocês trouxeram várias coisas aqui que colocam, assim, numa... Pra mim parece uma... É que não é bem oposição a palavra, né? Acho que tentando desfazer um pouco esse tipo de maneira de situar um elemento em relação ao outro, né? Uhum. Mas, por exemplo, as tecnologias algorítmicas, elas têm como justamente um super objetivo tirar das pessoas a necessidade de pensar. Uhum. Isso é um objetivo declarado, assim, realmente é para isso que serve, né? Supostamente para liberar nosso intelecto, nossa vontade, para coisas maiores, mais elevadas, assim, né? Só que com isso vai muita coisa junto. Então, me parece que presença é uma coisa tipo, que não é um lance pro algoritmo, é o contrário, né? Porque você não precisa estar presente, porque não precisa discutir, né? As estatísticas algorítmicas, elas, né, com big data, essas coisas, olhando fragmentos muito pequenos de ações, de situações e tal, né? Eles dão, assim, clamam ter uma, assim, um estatuto de verdade mesmo, né? Como se os dados trouxessem uma verdade imanente ali, né? Então, todas as tendências das pessoas que fizeram os algoritmos, tudo fica invisível, né? Os mecanismos todos que fazem esse funcionamento, é como se eles fossem tão naturais quanto essa natureza supostamente natural que está sendo analisada, né? Pensando nisso, nessas diferenças de tecnologia, né? Queria saber o que vocês acham mesmo, assim, tipo, né, assim, para não colocar nesse lugar de dicotomia e tal, mas como é que a tecnologia teatral se relaciona com essas tecnologias de inteligência artificial que estão surgindo hoje, que estão ficando muito fortes, né, tipo ChatGPT e tal, né? E queria que vocês falassem sobre mutação de apoteose, nesse sentido, né? Que tem uma personagem ali que é uma inteligência artificial, né, que é o Pietro. É, e queria saber o que essa personagem está fazendo ali, né, na peça. Por que ela tem essa importância de estar lá no momento em que ela chega, ali no começo do segundo ato, né? Enfim, e queria saber o que vocês acham sobre isso. Eu acho que a gente começar por não fazer uma oposição entre as coisas, eu acho um excelente começo, assim, se a gente pegar e entender o Teatro Oficina e o espaço como uma coisa que é já desejada pelo Zé Celso e todo o time que trabalhava junto ao longo de décadas do Teatro Oficina ser um terreiro eletrônico, eu acho que se a gente começar pelo terreiro eletrônico, a gente começa a um pouco a destrinchar a não oposição necessariamente entre tecnologia e presença, entre tecnologia e transe, né? Porque um terreiro eletrônico é um, ele já coloca duas, ele é um conceito assim, um lugar, um espaço que ele já coloca duas palavras que podem estar em situação de oposição. O terreiro é um lugar onde se incorpora, o terreiro está ligado ao chão. O terreiro está ligado à ancestralidade, né? O terreiro está ligado ao mistério e eletrônico. Então, é uma ciência, tecnologia e transe. Você pode ter as três, você pode ter isso acontecendo, ciência, tecnologia e transe, nesse sentido, né? Eu acho que justamente é preciso devorar, é preciso superar esse algoritmo que dispensa a presença. Acho que começa por aí, sim. Porque eu acho que o teatro, a mutação de apoteose é uma peça que ela usa muita tecnologia, né? Ela tem um trabalho maravilhoso de vídeo. O vídeo é muito importante, assim. A luz, o som. Inclusive, para conseguir um som acústico do coro, é preciso de uma tecnologia de som para que não precise tocar tão alto. Então, você tem sempre um equilíbrio, a relação dessas forças. Então, para soar um coro acusticamente, para aquelas vozes soarem sem microfonação, você precisa de uma grande tecnologia de som para que não precise tocar muito alto, você precisa percorrer o teatro todo. Então, assim, o Pietro, ele entra na... Mutação de Apoteose é um espetáculo que nasce em 2019, num convite para que a gente fosse na Flip, fazer a abertura da Flip dedicada ao Euclides da Cunha. E nasce de um convite para a gente devorar a montagem dos Sertões, do Teatro Oficina. E devorar significa muita coisa. Assim. Então, a gente já... Em 2019, a gente se debruça naquele material que tinha sido encenado no começo dos anos 2000, mas já tem uma outra perspectiva porque o mundo tinha andado e essa é uma das tecnologias de teatro e de repertório. Assim, você voltar a uma mesma obra, ele é muito legal, porque a gente percebe que o tempo andou, assim, que as coisas, e aquela obra ela não é mais a mesma, né? Então, a gente criou um roteiro a partir do que a gente entendia que era importante colocar em cena em 2019, que tivessem a ver com os Sertões, o que tinha naquele livro. E foi um ano que teve muita discussão sobre o tabu Euclides da Cunha, né? Cancela Euclides da Cunha, não cancela Euclides da Cunha. É um livro que foi lançado no começo do século XX, mas ele é escrito no fim do século XIX sobre a República querendo se firmar, né, como regime num massacre, assim, massacrando talvez um grande assentamento. É uma questão, o Sertões está na origem dessa guerra, uma questão fundiária, né, ali é um assentamento, né, é um MST em 1896, 97, e que é totalmente... dizimado pelo exército brasileiro, porque a república tinha o brio republicano que precisava acabar com aquilo, e aí teve uma confusão toda de comunicação também, é o místico, é o atraso, mas é, o que estava no centro da questão era uma questão fundiária, não era uma questão de atraso, de místico, de não sei o quê, não, era uma questão fundiária. E o, nessas discussões todas sobre Euclides da Cunha, o livro é racista, não é racista, deve ser lido, não deve ser lido, coisas que estão colocadas nesse momento, questões fundamentais que estão sendo colocadas nesse momento, e tem muitas perspectivas de você lidar com essas questões, né? Não tem uma perspectiva única também, uma verdade única, não é verdade única, então bota numa caixa, tranca, não lê mais, essa é uma perspectiva, poderia ser, você bota numa caixa, você não lê, você abre, você lê, você pega, você toca naquele tabu, você mexe naquele tabu, você pega esse tabu para a gente também criar novas possibilidades, entende aquele algoritmo ali e mexe. Então, ela nasce nesse lugar e quando a gente coloca em cartaz, a gente entende que, no, que o que foi criado em 2019 não basta, era preciso mais coisa. E aí, o trabalho que eu acho que Cafira fez é fundamental nesse trabalho de dramaturgia, que foi um trabalho de investigar também o que que tinha no livro de Euclides da Cunha, que já dialogava com uma filosofia contemporânea também, uma filosofia que dialoga com arte, que já põe para dialogar arte, ciência, biologia, assim, e que isso já estava presente 122 anos atrás, no lançamento daquele livro, né? Fazer esse trabalho de fazer uma conexão entre Euclides da Cunha e Emmanuel Cotia e a Donna Haraway e com poeta Cafira Zoé e com o MST de agora e a ocupação 9 de julho, de a gente compreender isso assim. E quando a gente coloca em cartaz, a gente começou a... apareceu o chat GPT. A gente estava assim, começando a ficar o chat GPT, estava na moda, tal, começou a vir. Porque a inteligência artificial, por muito tempo na minha geração, por exemplo, tenho 50 anos, era uma coisa de futuro, assim, né? Você tem Blade Runner, são filmes dos anos 80, assim, que é hoje, o futuro, hoje já não é aquela projeção de futuro. A gente sempre dialoga com as projeções de futuro através do tempo e da história. Então, Metrópolis, né, a projeção do futuro do Metrópolis, o futuro já é outra coisa. Você até tem umas remanescências, assim, uns condomínios na beira da Marginal Pinheiro, você passa a noite, parece que tá, nossa, tá ali, olha o futuro do século passado. Você vê, ali está o futuro do século passado, assim. Ainda estão fazendo futuros do século passado, né? O futuro passado já. Uma relação muito doida com o tempo. Mas aí começou o negócio de chat GPT, inteligência artificial, blá, blá, blá. E a gente começou, assim, a gente trabalhando muito, né? A gente começou a pensar, assim, essa discussão de inteligência artificial, ela não é uma discussão de presente, definitivamente. Ela não é uma discussão de futuro. Ela, antes de tudo, é uma discussão de passado, assim, né? Porque se você pega um algoritmo de inteligência artificial, de reconhecimento facial, por exemplo, que auxilia a polícia, então você vai e prende um violinista que estava tocando violino num domingo de manhã a 10 quilômetros de um assalto de uma padaria e ele é preso como assaltante daquela padaria, sendo que ele estava tocando violino, porque você tem uma inteligência artificial, um algoritmo de reconhecimento facial absolutamente racista. Então, isso está nos sertões, quando você fala de raça superior, raça inferior, ou, por exemplo, quando você, uma mulher que mora na favela, uma senhora que mora na favela e que trabalha, que ganha seu dinheiro, vende uma coisa que ela faz, mas que é aquilo que é chamado de trabalho informal, ela vai pedir um crédito no banco, o atendente do banco vai dizer, o sistema não permite crédito para a senhora. Então, esse sistema também, esse algoritmo, ele é colonial, ele é racista. Então, a gente, mesmo na montagem dos sertões da oficina, a gente chegou a ensaiar bastante essa parte dura de entrar, essa parte mais assim complexa. A gente, ali a gente largou ela, né? Que não é nem o Euclides da Cunha que escreve, Nina Rodrigues, assim, ele vai botando ali o que se pensa na época sobre raça, sobre supremacia, sobre inferioridades, mestiçagens e tal, ele vai colocando o pensamento da época e é um documento importante para compreender as coisas, até para você desarmar, né? Quando você pega uma bomba, vê um filme de ação, tem que desarmar. Se você não sabe que você tem que tirar o fio verde, ou o vermelho, ou o amarelo, ela explode. Assim, então você tem que saber que fio que tira. Se pegar o fio, cortar o fio errado, o negócio ali não vai dar certo. Vai explodir do mesmo jeito, assim. Então a gente começou a querer... A gente falou, nossa, tá aí. Aquela parte ali do livro também, ela tá, ou isso que tá ali no livro, não é assim, não é a necessidade de botar uma parte do livro, né? Mas a gente entendeu que isso, essa discussão de agora, ela estava presente nessa obra que a gente estava devorando ela. E aí a gente entendeu que era vamos colocar uma inteligência artificial, que vai ser forjado. Ele vai ser forjado, tem a cena de forjar. Então o que você coloca, né? Então é uma cena também cômica, mas é uma cena de você pensar nas coisas, assim, uma cena filosófica, né? Mas é uma cena filosófica e cômica que você começa a colocar. A gente vê qual é não a consanguinidade, mas a consanguinariedade de figuras patriarcais, racistas, misóginas, assim. Como é que você cria essa figura que depois ela vai vir muito... com essa nova roupagem, ela é muito educada, ela fala manso, ela, né, e ela vai dizer coisas, aberrações, assim, né? É, eu acho que o segundo ato, ele faz ele encarna essa história da inteligência artificial, eu acho, na minha cabeça, muito porque, como Camila falou, é uma questão de passado, é um algoritmo colonial. É como se fosse um app, é um aplicativo antigo que ele vai atravessando séculos e vai dando em 2020, 2021, 2023, 2024 em versões atualizadas, né? Eu acho que todo mundo tem esse aplicativo na sua lojinha, esse aplicativo colonial, e ele é a cada vez é possível que você baixe uma versão mais atualizada dele, né? Por isso ele insiste, porque ele está conseguindo atravessar o tempo e oferecer novas roupagens, novas caras, nova identidade visual, e vai atravessando o tempo. Assim como outras inteligências, né, não artificiais, outras inteligências ancestrais e futuras, elas também vão atravessando o tempo, num grande movimento de composição de forças que vão guerrear desde que o mundo é mundo. A luta, né, é uma palavra que existe, foi parida desde que o mundo existiu. E isso é uma fala que a inteligência ancestral de uma concha dá em certa hora do segundo ato, em contracenação com essa inteligência ancestral que pinta ali, encarnando um pouco o antagonismo colonial das forças de insurreição da vida, né? Que não são só as humanas, as dos povos em luta, mas também as dos povos não humanos em luta. Essas forças, elas estão ali na mutação de apoteose, e para a gente era muito importante que não ficasse simplesmente uma peça de... alegria. Ela precisava ser uma peça de alegria guerreira. Era muito importante conseguir isso. Foi até uma questão em alguns momentos, né? Tem ou não tem um antagonista? Quando a gente trouxe o segundo ato, justamente ele trazia essa bomba, né? Essa programação de uma bomba, e caiu como uma bomba até dentro nas nossas discussões, porque o primeiro ato ele vinha... Ah, mas é uma alegria, são cores. O primeiro ato ele tem uma temperatura, ele tem cores, ele tem uma ligação de parentesco fortíssimo com o carnaval do povo, inclusive com a ancestralidade do Oficina, ligado ao carnaval, ligado à encruzilhada de povos, ligado à rua, ligado ao teatro. Então é um sambódromo nas cores mais quentes e diversas possíveis, trazendo uma frequência de emoções, de catarse para o público, de catarse alegre, né? De catarse de desafogo, de catarse de poder existir na multiplicidade, de olhar e falar, nossa, que maravilha, essa multiplicidade de gente, de geografia, de temperatura, de alquimia nessa pista. Isso é o primeiro ato. Quando a gente trouxe o segundo, que tinha um corte abrupto mesmo no primeiro, e iniciava num outro clima, como se tivesse mudado o clima ou a era geológica, ou tivesse tido até um movimento de descolamento de placas tectônicas. O segundo ato, ele deseja trazer mesmo uma sensação de ruptura no corpo, na estética, né? na luz, nas cores. Então, ele vem como um corte, ele vem como uma lâmina afiada, assim. E era muito importante entender que, para a cosmogonia desse espetáculo, né? Um espetáculo ele pode ser muita coisa, mas aqui na nossa cabeça, na oficina e nesse espetáculo, ele é uma cosmogonia, né? Porque a quem é dado, né? A gente tem até uma hora que a gente escreve isso assim, muito nas rubricas da mutação, né? A cosmogonia de tudo importa, né? Quer dizer, o mundo ele está sendo forjado em cosmogonias, em cosmovisões, né? Na visão de mundo. Então, a quem é dado o direito de inventar mundos? Quais origens de mundo nós conhecemos? Que mitos constituem o nosso inconsciente colonial? Que outros mundos já existem entre nós? Imaginar um mundo é desejo ou privilégio? Quem pode imaginar um mundo? E imaginar já no sentido da criação, de forjar esse mundo, né? A imaginação de tudo, ela de fato importa, né? Quer dizer, sistemas políticos de dominação, eles foram imaginados, eles foram desejados, eles foram ficcionados ao longo de séculos por modos de vida supremacistas, que seguiram retroalimentados por eles. Eles foram muito desejados. Eu preciso ter muita imaginação para você inventar raça. Tive uma ideia. Eu não sei nem onde se dá essas coisas, né? É gostoso você pensar nessa ficção. Tive uma ideia. Vamos inventar uma coisa chamada raça. Tive uma ideia. Gênero. Essas palavras, quando elas foram vindo, eu tenho assim, quase salivo de conseguir imaginar assim, que loucura, né? O momento em que isso, pá! É imaginado e desejado por sistemas políticos, por sistemas que estão no poder no momento, e aí eles imaginam, e aí eles decantam. Decantam para poder descer para a Terra e virar lei, virar regra, virar norma, virar catalogação, para poder virar verdade, né? Decanta a imaginação para virar verdade. Isso é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. E o teatro nisso, ele é uma tecnologia de invenção de mundos. Não sei se todos os teatros, né? Não é isso, não é uma fala genérica, que isso também é muito colonial. Então, o teatro, que o Teatro Oficina vive ali, nesse coletivo, né? Que é um coletivo que se regenera com os anos, são 6 décadas, né? Então, quer dizer, existe um encontro de gerações muito forte ali, de subjetividades, de dissidências, e esse encontro, esse lugar, ele propicia você inventar mundos. Só do fato de você se encontrar na mistura, se encontrar na radicalidade da diferença, já é uma tecnologia dessa língua, dessa linguagem do Teatro Oficina, né? Então, nesse sentido, a mutação de apoteose, na língua do Teatro Oficina, é uma peça, um app que ele acredita mesmo na fabulação como uma prática de vitalidade, né? Então, e ela não é uma prática de apaziguamento. Fabular nunca é apaziguado, nunca é sobre paz, nunca é sobre harmonia, nunca é, não é aquela imagem evangélica, né? Que tem nos livrinhos que vão de porta em porta, que existem duas pessoas, o homem e a mulher, pessoas brancas, de mãos dadas, acariciando um tigre numa cachoeira com uma água quase cor-de-rosa caindo, leitosa, crianças correndo. E não é essa fantasia apaziguada, que na verdade parece lindo, até parece multiespécie, mas não tem a multiespécie humana, né? Ali já não tem a própria multiespécie humana presente. Aí, nesse sentido, a mutação de apoteose, ela trabalha nessa ficção, fricção, né? De mundos, de dentro e de fora, porque é um trabalho que teve sempre, desde o seu embrião, uma vocação coral, coletiva, mas realmente na sua radicalidade. Ele começa na Flip com 40, 30 pessoas do Teatro Oficina. 20 pessoas do Teatro Oficina se encontrando com pelo menos umas 13 crianças que faziam parte de um coral guarani em Biá, com a maestra Guaranimbiá, se encontrando com pelo menos 15 secundaristas da escola de Paraty, com estudantes da escola de arquitetura da cidade. Então, ele começa no seu embrião com 60 pessoas, né? Então, assim, aí no Oficina, na primeira temporada, já tinham 73 pessoas. E aí agora a gente até brinca que a montação de apoteose ela é um movimento fora do tempo, até anacrônico, porque a gente sai de um país, né, que viveu um grande deserto com um fascismo brasileiro, Tupiniquim, que conseguiu ali encontrar um ponto de catarse com o bolsonarismo, e a gente viveu uma necrose financeira, econômica, de criação muito grande. Então, a Oficina sai disso, como todo mundo, né, numa precariedade radical, tentando retomar um fôlego. E, apesar de toda a precariedade radical, alguma coisa ali é muito esquisita, porque agora já somos quase 100 pessoas. Então, alguma coisa no meio disso, né, de não ter dinheiro, não, tá, tá, tá, pipipi, não ter estrutura, papapá, magnetiza desejos, né? É uma máquina do desejo mesmo. Eu acho que a mutação de apoteose, nesse sentido, ela é um... Ela tem na sutileza da sua programação uma grande sinfonia, uma grande catapulta, uma grande máquina do desejo, de conseguir catalisar desejos e, a partir dos desejos em confluência, né, conseguir fazer girar a economia. Nesse sentido, é anacrônico e, ao mesmo tempo, já é uma fabulação de futuro, forjando um presente, porque é mesmo uma coisa de mistério, né? É só um mistério nutre a vida, de fato. Algo de errado não está certo. Não tem dinheiro, tem muita gente. Começa a ativar a feitiçaria do teatro, começa-se a conseguir dinheiro, conseguir apoio, conseguir dinâmicas, conseguir estrutura. Tem muita prosperidade. Tem muita prosperidade. Então, isso é uma... Exuisticamente falando. É uma peça de Exu, de toda maneira. Como nós somos do Candomblé, e outras pessoas também são da Umbanda, na Companhia, e outras, muitas outras coisas, mas, assim, pensando em Exu na filosofia preta, né? Na filosofia preta de terreiro, como o signo da comunicação, da metamorfose, da transmutação, é um signo também de tecnologia. É uma tecnologia preta muito forte que atravessa a mutação de apoteose e que consegue movimentar a economia, quer dizer, fura o plano do ficcional, da fabulação, né, e começa a jorrar no plano das ficções do real, começa a jorrar de fato na produção, na maneira de conseguir de fato viver disso, né? Não é abstrato, não é um papo abstrato, ai que lindo e tal, não. Ele é uma tecnologia nesse sentido, assim, não é teórico, não é abstrato, é tecnológico no sentido da matéria viva da coisa, né? Que consegue atiçar nos reais, né? Nos reais da vida, na vida em si. E eu acho que até o primeiro ato, as cenas do primeiro ato, elas estão mais... elas são mais relacionadas ao território. Sim. A canudos, tanto no sentido o espaço que vai ser cultivado por essa multiplicidade de subjetividades, quanto canudos, a organização social também. Como você inventa uma organização social de confluência também. Então, então está ligado também ao território, às lutas do território, ao Parque do Rio Bixiga. Isso está mais presente no primeiro ato. Assim. No primeiro ato se apresenta, se presenta, se vive essas insurreições, assim, que são tecnologias de luta, de muitas lutas de insurreições. O segundo ato, por começar também com essa, colocando em cena a inteligência artificial, que é a inteligência artificial é um fruto da ciência majoritária, né, do que se chama ciência, que se aceita como ciência, que se comprova como ciência, assim, o segundo ato é uma feira de ciências também. Assim, é muito divertido pensar e ver o segundo ato como uma feira de ciências. Primeiro tem cientistas, que é um núcleo multi... de cientistas de muitos países, tem cientista russo, cientista inglês, americano, francês, peruano, indiano, é um time assim, eles estão criando esse algoritmo para botar em cena esse robô, olá, que vai entrar em cena, mas na sequência o que a gente coloca são outras tecnologias nessa feira de ciências. A gente passa por aqui, a gente encontra essa inteligência artificial com esse algoritmo absolutamente colonial aqui. Já na sequência, a gente tem uma tecnologia animal, de bois, assim. Que a gente fala muito da questão do gado, o gado na Amazônia. Ah, o gado, o problema é o boi. O problema não é o boi. O problema não é o boi. Não foi o boi que pegou um navio, veio para o Brasil e decidiu, fez as malas e decidiu. Vamos tentar a vida no Brasil. Vamos criar uma colônia que a gente vai se criar, se procriar e as pessoas vão nos matar, nos comer e dessa maneira nós vamos colonizar a maior floresta assim, tropical do mundo. Assim. O problema não é o boi, o problema são os grandes frigoríficos, são as commodities, essa relação econômica, muito dependente disso, então dependente da exportação. Então, assim, aí você já tem uma cena, porque a gente começou a ver há alguns anos já, eu fico muito fissurada nesse negócio de boi, assim. Uma vez saiu uma notícia de um boi, não sei se era da Friboi e tal, que tava, eles têm aquele grande corredor da morte, assim, né, que eles vão entrar para serem abatidos. Teve um boi que fugiu, e aí ele foi perseguido, assim, pelos capatazes, e mataram o boi para dar exemplo para outros bois. Isso estava na notícia. Estava, né? Na notícia, estava numa notícia, assim, o boi ele foi abatido para dar exemplo para os outros bois não fugirem. Assim, a coisa é tão doida, porque não é tão doida, ela é colonial ainda. É como você pegar e botar uma pessoa para levar a chibatada para dar exemplo para as outras pessoas. É uma lógica supremacista. E ela vai e faz isso com o boi. Aí depois a gente começou a ver outras notícias, assim, de boi que fugiu do abate, foi nadar no mar, boi que foi encontrado numa piscina, assim. Então, essa é uma cena, por exemplo, que na montagem dos Sertões e no livro dos Sertões, o Sertões está no capítulo do homem. Então, ele está investigando aquele homem dali, aquele ser humano dali, né? Então, o protagonista dessa cena, no livro, ele é o vaqueiro, que ele se depara com o estouro da boiada. E precisa controlar. Exatamente. O super objetivo é controlar um estouro da boiada, né? Exato. A mutação de apoteose, ela é o descontrole. Ela é o descontrole não nesse tem sentido. Vaqueiro. Não tem vaqueiro, não se controla um estouro da boiada. Pode não se controlar. O que acontece, né? Ela é uma peça que traz muito isso, assim, não se controla uma insurreição. E aí ela vai muito... desloca o epicentro demasiado humano, né? E esse demasiado humano trazendo muito os identitários universais, né? Que estão massacrando já há muitas ancestralidades, né? Tem certas identidades que têm na sua ancestralidade a vocação para o massacre, né? Impressionante. Exato. E, então a mutação ela traz isso nesse sentido. É, aqui não tem vaqueiro, história boiada. E o boi vai incitar todos os outros, né, a abandonarem os pastos. É uma outra pira. Através da sua ciência, de se comunicar, de um que se liga de no outro, a de passar a eletricidade. Então, é uma cena da Feira de Ciências. Como o Rio São Francisco é uma tecnologia, o Rio ser um lugar em que seja capaz do povo do Sul se encontrar com o povo do Norte. Se encontrar num lugar também, é outro capítulo da Feira de Ciências. Depois é um outro capítulo que vem ali na Bardi, que ela vai colocar que o tempo ele não é linear também. É uma ciência você entender que o tempo não é linear, as coisas não são assim, acontece isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então, são muitas coisas são colocadas como, são apresentadas, porque são como tecnologia, né? Elas são colocadas ali, deshierarquizadas. Então a gente começa com a ciência oficial, assim. E não termina, né? Porque é começo, meio, começo. E aí começa de novo. Pelo teatro? Pelo teatro, como uma tecnologia de arregimentar de arregimentar para a luta, assim, né? Porque a mutação de apoteose, no fim das contas, as pessoas elas recebem uma peça, né? Mas o que forja a peça é a nossa capacidade de fazer um assentamento de teatro. Para você conseguir 100 pessoas com uma diversidade absoluta de pensamento, de dissidência de gênero, de raça, de etnia, de geografia, de visão de mundo, de onde veio, de para onde está indo, socioeconômico, isso é possível se a gente realmente topa, pelo tempo que nós vamos ficar naquela canudos, viver em assentamento. Então é um assentamento de teatro e nesse sentido ela abre no seu fim por uma cosmogonia, o teatro podendo dizer assim, olha, tem cosmogonias indígenas, cosmogonias da cultura, da filosofia preta do candomblé, que diz isso, que o mundo, né, o Yanomami, a queda do céu, os desanas, antes do mundo existir, nananana, e aí a gente falou, pô, e a cosmogonia que o teatro pode ter, qual é? A partir da radicalização da imaginação de contracenar as diferenças. Então ela termina com uma inteligência ancestral dando a cosmogonia do início de um mundo, desde o teatro. Que mundo é esse, né? Eu acho uma pergunta muito interessante. Eu ia, inclusive, perguntar que mundo é esse. Não esperando uma resposta muito definida, mas assim, mutação de apoteose é, enfim, entre outras coisas, uma fabulação de futuro, né? Sim. Que traz outros personagens que não são só humanas, né? Então, exato. Forças geológicas da Terra, os bois, o tempo, tem a IA ali também, mas né, já é deslocado um pouco também, não é só uma coisa, enfim. Como que essas histórias, como que essas fabulações de futuro contracenam com as fabulações que a gente tem, que estão super disseminadas hoje em dia, que são fabulações de catástrofe, uhum. Que aliás, variam de um lado para a catástrofe e para o outro lado para uma salvação absoluta pela tecnologia, essas tecnologias mais digitais, né, tecnologias modernas. Né? Então, uhum. Como que essas fabulações lidam com essa polaridade que assim, não tem nenhum polo bom ali? Né? Eu acho que esses dois extremos, né, da fabulação, da catástrofe absoluta, é fim de mundo, é o fim do mundo, tanto tempo o mundo vai acabar, papapá. Ou do outro lado, a salvação absoluta via tecnologia, na minha cabeça, elas parecem tão extremas, mas elas estão sendo conduzidas por uma mesma liturgia, que é colonial, no sentido messiânico da vida, no sentido da monocultura da vida, né? Falta para conseguir furar tanto do lado da catástrofe absoluta quanto do lado da salvação da tecnologia, porque nós temos dinheiro, capacidade, papapá. Falta cair no mundo um pouco, parece. Esse mundo que parece que vai acabar. Falta misturar, falta confluir, falta saber de outras cosmogonias, porque isso aí acho que todo mundo está ouvindo também as outras, né, que no meio desses estão pululando assim, né, nas frestas. Assim. Então, todo mundo já ouviu bastante o Ailton Krenak, o Abdias do Nascimento, já leu o Nego Bispo, quer dizer, a Conceição Evaristo. Então, todo mundo está sacando que, assim, e todo mundo sabe também que, assim, bom, o mundo, ele já assim, o mundo, né, a Terra está aí, e ela fica aí ainda mais um pouquinho, né? Agora, o mundo, ele já morreu muitas vezes, ele já acabou muitas vezes, né? Nesse exato momento o mundo está acabando, por exemplo, para a Palestina. É fim de mundo e recomeço. Porque é um povo que está em luta, é um povo que reconhece o que é a luta, uma palavra parida desde que o mundo existiu. Então algumas pessoas já nasceram num mundo em morte, em acabamento, né? E tem que ficar resistindo dentro desse mundo, assim, quer dizer, nas favelas brasileiras não tem esse papo de fim do mundo, né? Porque o mundo já acabou, mas ele não para de rodar. Então acabou, mas eu continuo. O meu filho foi assassinado, o mundo acabou, mas eu continuo. Quer dizer, os povos indígenas, o mundo acabou, mas eles continuam. O mundo acabou, mas é porque não acabou, né, de verdade, nesse sentido, assim. É um papo meio, a Camila fala uma coisa branquitudinal, né? Como se fosse uma longitude, uma latitude, assim. É um papo branquitudinal, colonial nesse sentido, assim, porque ele é muito frágil, existe uma grande fragilidade nessas duas narrativas. Acho que é isso que eu estou querendo dizer. Elas são muito assombradas. Engraçado, com tanto poder, com tanta tecnologia, com tanto dinheiro, é muito assombrado, né, com a ideia de fim. Porque é muito colonial a ideia de fim, porque vive numa linearidade mesmo do tempo. É início, meio e fim, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que o que acontece é que existem as cosmogonias e os inícios de mundo o tempo inteiro que estão dizendo assim, não tem o fim do mundo. Isso aí não vai acontecer nesse sentido. Talvez daqui a milênios a Terra imploda, mas isso é além do tempo da vida humana na Terra, inclusive. Agora, a vida humana na Terra já tem muitos fins de mundo. A gente precisa olhar para eles no sentido do chão, pisar o chão para olhar os fins de mundo, né? Porque a gente está discutindo, por exemplo, tem pessoas que já estão vendendo terrenos em Marte. Tem isso. Tem uma coisa assim, completamente algoritma, especulativa, especulação imobiliária, ela já está rolando em Marte. Se você entrar na internet e fazer uma pesquisa Marte, você vai ver notícias sérias de veículos de comunicação sérios dando chamadas sobre venda de terrenos em Marte, sobre escalonamento de terrenos na Lua. Quer dizer, só que não tem Marte para todo mundo. Não tem montanhas para todo mundo. Não tem nem montanhas mais, na verdade. Minas Gerais tem uma montanha que era de mentira. Ela foi já inteira comida e eles fizeram um figurino de montanha para ela por fora para as pessoas poderem olhar e apaziguarem ali e saber, não, está ali. Mas, na verdade, ela é feita de dejetos. Ela foi inteira comida e aí eles fizeram com os dejetos e uma certa coisa verde que de longe parece, sei lá, geologia, mato, alguma coisa. É uma montanha que já não existe. Então não tem nem mais fugir para as montanhas, não tem para onde fugir, né? Eu acho que a ideia de muito poder, a ideia colonial, dá uma sensação de Deus, de que você pode iniciar e começar mundos, dá uma sensação de onipotência que é muito impotente, na verdade, né? Porque já não deu conta, assim, já não está dando conta de sacar que você precisa transar outra tecnologia. Tem tecnologias, tem cosmogonias. Você precisa sacar. Você que está na catástrofe absoluta, meu Deus, são 30 horas, sei lá, são contagem regressiva, são tantas horas para o fim. E você que está aqui, imagina, isso nunca vai me atingir, porque a gente vai daqui para Marte numa boa e não sei o quê. É uma ficção, né? Engraçado. Na verdade, são duas ficções, assim, na minha cabeça. E muito ficções fortes. Também estagnadas, né? Porque elas têm sempre... Essa ficção catastrófica, essa projeção catastrófica, ela não é uma projeção de futuro. Eu acho que ela é a mesma discussão sobre a inteligência artificial da peça. Ela é uma discussão de passado, porque essa catástrofe, ela está estagnada naquela coisa que as pessoas têm que lutar por uma, um vai ser supremacista em relação ao outro, um vai dominar o outro, um papapá, não vai ter para todo mundo, papapá. Não tem espaço para todo mundo, parece isso o tempo inteiro. Exato. Não vai ter para todo mundo, não tem bola. É um grande Titanic, né? Essa coisa das ficções de fim de mundo, ela é um grande Titanic, não tem espaço para todo mundo, mas não tem isso. Não é esse grande Titanic. Ah, mas aí tem gente que come a casca da banana. E isso é uma tecnologia, é uma delícia também. Então, tem muitas coisas, tem comida, não tem comida. É uma outra compreensão, eu acho, do que a comida, não é comida, é preciso. Hoje eu estava vendo, pegou uma parte de um programa de rádio, tinham dois homens conversando, e uma hora um deles falou, não, esse negócio essa moda de... Essa coisa vegana é moda. Essa coisa vegana, ela é uma moda. Essa coisa de orgânico é moda. Eu não sei quem ele era, mas eu entendi que era médico. Era. Ele estava cientificamente... Estava no rádio, uma rádio boa. Autorizado para falar aquilo ali. É. E aí essa coisa vegana é uma moda. Vegetariana é uma moda. Uma coisa como orgânico, essa coisa de orgânico vai passar, não sei o quê. Não é questão. Talvez você não precise entrar num veganismo completo, mas é preciso realmente tirar o boi da Amazônia. Você precisa tirar o boi um pouco, seja Exato. Qual a sua perspectiva Exato. De veganismo, assim. Exato. Se é a sua relação com o animal que sofre, é uma relação de você pensar na coisa. É preciso pegar outras tecnologias. De fato, como a Chai Surui, eu disse assim, é preciso, antes de gastar um dinheiro regenerando, não polui, entendeu? Porque são coisas assim, é porque de repente eu acho que caiu muito... Eu percebi uma coisa quando eu estava... Família do meu avô materno é ali no, na Catrumânia, é no Gerais, não é nas Minas, é no Gerais, assim. Ele é de uma cidade maravilhosa, mas do jeito que está aí. Como diz um morador de lá, aqui é o paraíso na terra, que é realmente um lugar maravilhoso, cheio de rio, não sei o que, dá uma fartura, assim, apesar de ser um sertão mineiro. E aí eu comecei a ver, falei, nossa, e como eu fui a primeira, quando eu fui a primeira vez na Caatinga, também tinha muito plástico na Caatinga, muito plástico, que às vezes aquela, aquele vento, assim, um tanto de plástico na Caatinga, assim, e aí você tem aquela discussão, assim, né, um povo mal educado, não tem educação, ou o rio que tá aí, que é um rio bonito, assim, com um saquinho de salgadinho, um rio, nossa, povo, subpovo, não sei o que, essa discussão. De repente você, é assim, eu falei, eu entendi o que que é, porque eu que vou lá desde criança, que tem um hábito de você comer, quando você come arroz, feijão, farinha, peixe, não sei o que, você joga o resto de comida no rio, e o peixe come aquela comida. Quando você, de repente, é bombardeado com uma substituição da sua alimentação, por pacotinho, você tem aquele gesto. Aquele gesto, ele está incorporado. Você acaba de comer, você joga. O que vem com cada coisa, essa tecnologia que é criada para facilitar, não sei o quê, ela é muito alheia às coisas, entendeu? Tudo bem, você tem um projeto de poder que você vai colocar uma comida cheia de sódio, de gordura vegetal hidrogenada para as populações mais pobres. E eu vou comer comida orgânica e você vai dar, Mas é muito alheio de qualquer maneira. Assim, você não pode sair desovando coisa, você desova plástico. Então, se você tem uma coisa que você, às vezes, você joga papel, amarra com barbante, você tem um hábito, e aí você pode, aquele papel se desfaz. Chove, ele desfaz, o barbante é uma coisa orgânica. De repente você substitui tudo pelo sintético. Mas como é que você substitui o gesto? Não é uma questão de educação, e é uma questão de você entender. Isso aqui é uma fibra sintética, isso é feito disso, isso dissolve, isso não dissolve. Mas não é assim, educação, porque aquilo que é chamado de falta de educação, que às vezes é você jogar um resto de comida, aquilo faz parte de uma cadeia. Aquilo não era falta de educação. Você jogar um resto de um prato de comida no rio, aquilo não é falta de educação. Aquilo você tem, inclusive, uma compreensão de toda a cadeia, entendeu? Do que acontece, uma coisa que alimenta, Isso não é uma falta de educação, isso vira uma falta de educação quando você coloca uma coisa que não faz parte daquela cadeia, como uma espécie invasora. O saco de salgadinho, a sacolinha do mercado, ela é uma espécie invasora, que ela acaba com uma coisa. Então não é assim aquela discussão também, tem que dar educação, tem que não sei o quê. Não, você tem que entender como é que introduz uma espécie invasora, porque às vezes você introduz, né? Você não tinha manga no Brasil, você não tem uma série de coisas que são espécies invasoras. Mas você tem que entender, vai ter isso. Hoje em dia estão tirando umas árvores que tem muito paisagismo, muita coisa, assim, mas que ela mata abelhas sem ferrão, por exemplo. Então você está tirando das cidades e tal. Eu acho que é tudo muito mais complexo, e é deliciosamente complexo entender, assim, entendeu? Essa percepção, assim, das coisas, entendeu? Então, de repente, uma coisa até aqui não é falta de educação, a partir daqui é, mas o que é falta de educação, na verdade? Você substituir uma coisa, não tem comida para todo mundo, não sei o que, tem que inventar, tem que entender o que precisa de tecnologia. Eu adoraria ter uma câmera maravilhosa, ter um computador melhor, isso sim, mas não é porque eu preciso disso que eu vou querer. Eu precisar de um aspirador de pó robô, um air fryer, um micro-ondas, um não sei o que, um tudo ligado à internet, falar, acende a luz, eu não sei, assim, talvez fazer um trabalho que a pessoa dança e a luz mexa, são coisas interessantes de você investigar, assim, na perspectiva, mas assim, então eu acho que tem a ver com isso também, né, eu acho que é uma perspectiva também, principalmente de quem tem mais acesso. Eu acho que a grande falta de educação é de quem tem o acesso a tudo, vira uma draga devoradora, né? Nossa, muito obrigado. A conversa foi muito rica. E se a gente puder terminar falando rapidamente, para encerrar mesmo, sobre desassombro, acho que seria muito bacana, que é uma coisa que vocês também têm falado bastante, né? Então, essa tecnologia do desassombro, frente a tudo isso que a gente conversou, então, do que ela pode. Eu acho que eu achei esses dias o livro Primeiro Ato, que são entrevistas e depoimentos que o Zé deu. É, diário dele muito. Foi tudo reunido num livro chamado Primeiro Ato, e a gente achou, e foi um encontro fora do tempo, né? Porque são textos dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80, dos anos 90. E que abria como os pés de oráculo, né? Se abria assim, eu comecei a ter citações assim, eu lia três frases e eu falava. Tava tudo aqui, sabe assim, tipo, isso aqui é agora, como são falas que atravessaram a linearidade do tempo, elas são de fato falas oraculares, né, quer dizer, as coisas estão aí, elas estão aí há muito tempo, elas estão esperando, elas estão circularizando numa espiral, e aí a gente vai acessando, né, com as tecnologias que não são as tecnologias supremacistas, né, são outras as tecnologias, para a gente conseguir acessar direções para a vida, direções de viver e morrer junto. Existem tecnologias para isso, né? É até esquisito falar essas coisas, porque às vezes eu estou falando isso e eu penso assim, será que a gente existe? A gente está falando isso? Por que eu estou falando isso? Aí eu já começo a ter um certo delírio, eu tenho que controlar para não ter um escapismo total da minha lua em peixes e começar a surtar aqui na sala e achar, na verdade, isso aqui... Será que a gente morreu? Será que a gente está vivo? Sabe? Loucuras. Porque é uma loucura, né? Viver é uma coisa esquisitíssima, morrer é uma coisa esquisitíssima. Qual a razão de fazer tudo isso para depois terminar nesse pacote? É obrigado morrer. Eu acho interessante. Não tem outra opção, eu acho interessante. É uma coisa que me fascina. Ser obrigado a morrer... Viver não é obrigado. Viver não é obrigado, viver. Mas morrer é obrigado. Não é obrigado porque você não tem a consciência, né? Você não nasce, você não tem a memória da consciência. Quando você vem ao mundo, você não tem a memória da consciência. Mas tá ali, você ainda não catalogou agora, você sabe, né? É obrigado a morrer, né? Nesse pacote, então é muito interessante que é isso, você vai em direção a uma coisa assim fantástica. E aí tô dizendo tudo isso porque eu acho que quando eu achei esses cadernos, eu fui sacando assim, o Teatro Oficina, cara, é uma joia. É uma joia de uma tecnologia brasileira. Desses povos, do que seja lá o que é isso, chamado Brasil, né? Que não conhece o Brasil, que desconhece Brasil. Então, assim, Teatro Oficina, junto com uma parada de mil coisas dessa terra, né? Que antes de ser país era árvore, é uma tecnologia. Qual a tecnologia, eu acho, de todas que eu saquei desse teatro... que talvez a gente não saque... Eu demorei acho que 9 anos para sacar. Eu acho que eu só posso dizer que eu saquei agora. 8. Durante esses 7 anos anteriores, eu ainda ouvia filosoficamente isso. Tudo me chegava como o conceito disso, né? Mas eu não chegava no corpo. Eu não conseguia ainda entender que história é essa de desassombro. Que o teatro faz. Mas agora, depois de 9 anos, né, quer dizer, que hora que cai a ficha, né, que bate assim, né, é fora do tempo também contado, como a gente conhece. E aí agora, assim, o que eu peguei disso tudo é essa coisa do desassombro, né, como é importante o desassombro, assim, eu acho até que a gente podia dar... entrar nesses negócios de tecnologia ou dar, sei lá, fazer coach para políticos, para a macropolítica brasileira, oficinas de desassombro são muito importantes, laboratórios de desassombro para os movimentos sociais, para a estética das militâncias, para a linguagem política, da macropolítica, é muito importante um projeto de oficina, de laboratório, de práticas de vitalidade através do desassombro, que eu não sei se todas as artes dão, né, assim, as artes plásticas, o cinema, a literatura, e que a gente transa com todas elas, eu e Camila, né, a gente tem um trabalho de artes plásticas coletivo nosso, eu sou um poeta, nanana, mas o tal do desassombro, Ele só veio com essa coisa da presença viva no encontro que o teatro propicia. O tal do desassombra, ele precisa disso. E é por isso que, assim, a política, ela é teatralidade. Você fazer todos esses paragmas... A liturgia política, ela vem do teatro. Quer dizer, o Lula, quando ele está em cena, porque é isso que ele faz quando ele está em cena, quando ele vai para a ágora política, ele está em cena. E a gente é público. E tem muito público atuador, né? Conforme a capacidade de magnetismo do atuador que está em cena. E o Lula tem muito, a Erika Hilton tem muito. A Erika Hilton, ela é uma grande atriz da política brasileira, assim. As pessoas até têm um moralismo de parecer que você está falando de atriz, parecendo que é falso, né? Tem uma ideia vagabunda que precisa ser, assim, partida em mil estilhaços, que usa muito a palavra teatro e circo como critério de inferiorização de alguma coisa, né? De adjetivação negativa de alguma coisa, né? Política brasileira é um teatro, antes fosse... Não todos, porque alguns são horríveis, de fato, mas antes fosse uma grande teatralidade de ágora aberta, em que você pudesse realmente contracenar as diferenças, assim, sem essa coisa de 20 minutos para falar, tá? Cara, cada um fala 10 minutos. E ninguém se ouve. A gente, assim, o desassombra para mim com o Teatro Oficina, eu descobri com a luta política que o Oficina faz por uma questão de direito à cidade, que é o Parque do Rio Bexiga. Eu entendi a coisa do desassombro. Quando a gente começou a ter que ir para as esferas da macropolítica, contracenar na Câmara Municipal, com vereadores e vereadoras, contracenar com políticos em esferas públicas, me veio a total dimensão, a saiência do desassombro, mas veio celular. Eu senti vindo e eu conseguindo praticar, assim. A gente teve... Ao longo dessa luta da Oficina de 40 anos, e o Oficina, quando eu falo que a luta é da Oficina, é porque ela é de muita gente, porque a Oficina é um teatro aberto ao cosmos, mesmo ao mundo, né? Então ela é uma luta de muita gente, de muita aliança, por um último território no centro de São Paulo, que ainda está livre da especulação imobiliária, da verticalização compulsória, né? E que tem um rio de água de bebê embaixo, a 4 metros do chão. Então, essa... liturgia de ter que contracenar na macropolítica, tendo o teatro como a nossa ferramenta, nossa tecnologia, me abriu o desassombro, assim, que nada mais é do que a capacidade de contracenação. Contracenação na radicalidade da diferença. Não é sobre você ter medo da diferença, não é sobre você ficar também se sentindo superior à diferença, não é sobre você ficar também com vontade de aniquilar a diferença. Não é que você não vai sentir tudo isso. Não é sobre essas emoções, elas são políticas, elas vão permear o corpo, né? Mas a teatralidade do desassombro é como você vai depurar, qual é a alquimia que você vai conseguir fazer com as emoções políticas para que elas consigam virar ações cosmopolíticas, né? na vida. Que a gente está na vida vivida. Então, nas situações de Parque do Bexiga, por exemplo, tiveram momentos ao longo das 4 décadas fantásticos da companhia ir no gabinete do Paulo Maluf e oferecer para ele o texto da dramaturgia de Bacantes e fazer uma leitura de Bacantes. Porque qual era a situação? Era uma situação política que tinha uma dramaturgia que atravessava e era Bacantes. Então, o Paulo Maluf, ele lê Penteu, que é uma espécie de antagonista da força báquica, que é a força coral, a força feiticeira das Bacantes, que pare Dionísio, né? Dionísio, ele é o inconsciente coletivo das Bacantes. Ele é o fruto de uma feitiçaria báquica. E aí ele é um deus, elas parem um deus, né? Mas ele não é um deus monoteísta que nasce por ele mesmo, Pai, Filho, Espírito Santo, e vai subjugar essas mulheres que vão ser agora para mim minhas seguidoras, freiras, sei lá. É outra coisa, Bacantes não são freiras, elas não adoram Jesus, é outra coisa, elas parem essa divindade de Dionísio. Então, quando Paulo Maluf lê Penteu, qual é o que maravilha, lendo Dionísio, Zé dirigindo todo o coro do Teatro Oficina naquela situação, é uma situação de desassombro, porque o que é o assombro? É você não poder nem ir lá, você não vai nem conseguir, e às vezes o assombro não é nem pelo medo, o assombro é pela estética da superioridade mesmo também. Não, eu... sou incrível, sou uma pessoa de esquerda incrível, Eu não tenho nada para falar com Fernando Holliday, por exemplo. Mas acontece que existem situações públicas que vão exigir contracenação. Até para você conseguir desarmar a bomba, é muito mais interessante que a gente entenda assim, qual é o manual, eu preciso saber desarmar a bomba, do que eu fingir que a bomba não está ali, porque ela vai explodir, aí vai dar um estilhaço, e aí vai pegar estilhaço para todo lado. Então, a gente teve uma situação específica, por exemplo, com o Fernando Holliday, de ir até o gabinete, de cantar para ele. Claro que tudo é uma congestão cerebral, na verdade, na hora, e no corpo também, porque são muitas perspectivas de vida diferentes, muito, radicalmente diferentes. Então tem hora que você fala assim, gente, procura, vamos embora, isso não vai dar em nada, mas é muito importante a gente conseguir manter o estado da presença na contracenação com a radical diferença, desassombradamente, que é um estado de relaxamento. Não é um estado de estou feliz, estou com raiva, é um estado de relaxamento. Para você até poder organizar a raiva que você estiver sentindo, para você poder organizar em luta a ira que você estiver sentindo, ou para você poder organizar numa grande, um grande gozo coletivo, numa alegria fantástica. Então, assim, é um estado de relaxamento grande, que precisa de uma certa distância, descola um pouco. Aí o teatro é, nesse sentido, muito importante, porque o teatro, ele é... O que é o teatro? É você ser outra coisa. Você poder experimentar a radicalidade de ser uma personagem. Ao mesmo tempo que é você. Ao mesmo tempo que é você. Esse é o pulo do gato. É muito difícil. E é muito precioso. Experimentar ser uma outra coisa. Experimentar. Imaginar sendo você. Com tudo que você é. Então, assim, com todas as suas moléculas, sapatão, não binário, nananana. Nossa, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou encarnar uma fala fascista, supremacista, porque ela precisa estar em cena, para desarmar uma bomba? Como é que eu faço isso? Com muita verdade, com muita franqueza, sem julgar isso que eu estou fazendo. O teatro, ele precisa muito que a gente consiga se libertar da dimensão moral da vida e que a gente comece a praticar a dimensão ética da vida, que são coisas muito diferentes, né? Eu acho que tem uma coisa relacionada a desassombro dessa perspectiva que a Kafira falou. Eu acho que a gente está muito acomodado nos papéis, assim. Então, acho que nos papéis sociais. Então, a gente está muito acomodado, de fato, aqui no meu papel, então, de mulher que... de teatro e tal, então eu vou ter que lutar com isso pra sempre. Eu não quero lutar pra sempre. Quero que uma hora resolva esse negócio. Mas mas às vezes a gente tem medo, assim. Qual é a nova perspectiva? O que vai acontecer depois que acabar com o patriarcado e tal? Então, eu acho que a gente é um pouco assombrado, inclusive, com a perspectiva da mudança. Agora, eu tenho uma outra maneira de falar de desassombro, que eu gosto muito também. Pra mim, desassombro é muito simples entender. A partir, assim, quando você vai no mar, e o mar não é aquele mar piscina. O mar tem onda, também não é um mar de ressaca, não sei o quê, porque você não tem que entrar mesmo, assim, nesse sentido. Mas quando tem um mar que tem onda e tal, o desassombro é você parar um pouco antes de entrar, entender de onde está vindo, onde está quebrando, qual a distância, entender a frequência, pra saber que você vai entrar, mas uma hora vai ter hora de sair. Aí você vê a hora que você entra, aí sabe onde tem que ficar pra não ficar levando caixote, tá. E na hora de sair, você também vê... É, agora que eu vou sair, tá vindo uma coisa, uma onda gigante? Não, você vai esperar. Isso é desassombro também. É não se afogar. Uhum. Desassombro é não se afogar a partir de uma relação direta com a coisa. Uma relação concreta com as coisas. Tem que sair de uma abstração, assim. Porque no final das contas é muita abstração. Se a gente fica só numa casca de cada um de nós, é abstrato, porque a gente tem muita coisa. Então eu acho que o desassombro, ele é ter a tranquilidade para entender as coisas, a situação mesmo. Às vezes não é tão caos, entende? Aí você vai ver. É por isso, por aquilo, tá. recebe o negócio, vai. Assim, não fica... Mesma coisa, eu vou entrar... A superioridade que você falou também, vou entrar no qualquer que seja o mar. Não, calma. Percebe. É você perceber, assim. O desassombro é poder receber. É, o desassombro é poder receber uma outra coisa. Principalmente. Uh-huh. Não achar que você vai desintegrar porque vai ouvir uma coisa que é diferente. Aí eu... Não posso, é porque eu tô aqui, eu quero isso, eu penso é assim. É sobre poder receber, tá no estado de relaxamento, exato. Capaz de poder receber. Poder não receber. Ficar preocupado em eu preciso dar. É, eu preciso dar isso, eu sei que é isso, eu tô com não sei o quê, tô clara, eu tenho a clareza do que eu quero, eu sei que essa coisa do mar foi muito boa. Na virada do ano de 2023, agora 2024, a gente foi na praia, tava um mar... que não estava tanto para peixe e estava mais agitado. E eu entrei e quando eu fui sair, eu não tive tanto desassombro, justamente. Eu não tive tanto desassombro, eu achei que eu tinha que sair porque eu tive uma ansiedade, é um estado de ansiedade, né? Quando a gente está assombrado com as coisas, é um estado de ansiedade, que é muito capital especulativo, colonial, que bota esse tempo na sua cabeça, você não consegue... estar num estado de presença total no mundo. E aí eu não tive tanto estado de presença, assim. E veio uma onda enorme e aí eu... Alguma coisa aconteceu, algum mistério aconteceu embaixo d'água, que isso nunca tinha me acontecido, assim. Geralmente o que rola é que você vai levar um caixote, justamente você vai dar aquela assustada e aí você vai ir contra a onda que vem, você vai dar uma esperneada, aí você vira um show de horrores e termina lá na areia, arrastado, no pé de alguém, porque geralmente é isso. E esse dia, quando eu senti, assim, veio uma onda maior do que a esperada, e aí eu não tive um estado de presença na hora, porque eu pensei, foi muito mental. Não é, tem que pensar por outras camadas, assim. Quando simplesmente você mergulha, instintivamente você mergulha. Eu pensei, nossa, tá grande, eu vou, no que eu vou... Ela já veio, e aí eu não conseguia mais mergulhar, já não tinha essa aerodinâmica capaz de fazer assim. Então eu resolvi fazer deitar, quando você faz para baixo, ao invés de fazer assim, eu fiz assim, tchan. Na hora que eu fiz tchan, ela pegou meu pé assim, e lá fomos nós, numa grande câmera lenta do mundo, que ali o mundo ele durou assim, como se fosse uma era geológica, mas foi segundos. E na hora que me levantou o pé, eu falei, vai me virar, isso doeu na minha cabeça, me virou. Aí, de repente, alguma coisa falou assim, de uma maneira que eu nunca ouvi, pode ser inclusive meu inconsciente, que eu ouvi pela primeira vez uma voz, e pode ser Iemanjá também, seguramente. Relaxa. Teve uma coisa que não foi assim, não ouvi, teve uma coisa assim, parecia que eu estava no cosmos, assim, ficou tudo assim, escuro e silencioso. Eu girei, obviamente, como todas as vezes, mas eu não senti isso impactando meu corpo de uma maneira... violenta, de pânico, me machucando. Eu girei imediatamente quando foi virar o meu pé. Relaxa. Uma coisa me falou. E eu soltei, parecia que eu tava, sei lá, no útero de novo, sabe? Assim, eu relaxei. E simplesmente virei e a água me botou em pé. E na hora que eu saí, eu olhei pra... Tava assim... Aí eu olhei pra trás da Camila e falei assim... Diferente de outras vezes, mas não senti medo. E geralmente você sente medo porque você fala assim, meu Deus... que machuca, dá um jeito errado no pescoço, sei lá, coisas loucas acontecem. Eu não senti medo, assim, porque foi um estado de desassombro. O medo, ele não é muito teatral. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela generosidade. Obrigado você, foi muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Seremos aqui. Graças.